Léo, o homem da saudade moderna. Tá aqui, meu irmão. Sou capoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou capoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo. Meu amigo Hélio, tá por aqui também, tô lá com o Bentinho, obrigado aí. É curtindo só de porra. Vou descendo o rio a remar. Vai! Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Pra gente, o DJ Daldo já batendo as fotos. Aí da nossa família saudade, tá bom, gente? Remando sem parar. Meu amigo Alex! Bora, negão! Ele, o seu grande amor! O homem do Sampaio correr! Descendo o Amazonas, o Araguaia e o Rio Guamá. O trem da saudade! E o Tapajós e o Pacajá. Mais uma aparelhagem chegando aí, gente. O magnífico som do Neto. É. Tá chegando aí, firme e forte, o comando original das marcantes. Olha só. Não me deixe jamais, pois sem você já não encontro a paz. Oh, baby, é o meu sonho de amor. Juro, te quero, te amo demais. É tudo pra mim. Pé de feijão. Chegamos devagar, conquistando o coração. Oi, oi, cadê? Tentando se parar no meio das multidões. Aonde pop toca, sempre vamos lá. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Como é que é? Viver a emoção no super pop som. Não, moleque. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. Me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas Marias do Pop. Só pra esquentar, bora. Me apaixonei pelas Marias do Pop. O Gil Chiamada tá com a gente, ele dá valor! Bora, 40 horas! Obrigado também a Nina e Eliette, companhia do Alex Fonseca aí. Homem do Champagne correndo. Seven bulls and their bells. Prehistoric garbage truck and the city to mention. Echo the roar of the dinosaur. They all doing a monster mash.

procura na hora H. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Acho que não dá, né, cara? Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio, cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. O trem da saudade. Cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Vem, vem. Cheio vem, de tanto da esperar. Saudade, vem, meu saudade, amor, vem pra saudade. Cá. Eu já estou cheio. Simbora. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. O trem. Tanto tempo se fazendo um lado triste da o trem da saudade. Foram folhas com outono, mas ficou o meu amor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Eliana, 100% a loba do trem da saudade. Porém, nesta primavera, quero renascer qual flores. Daisy, a gostosinha dos acorrentados do trem. Os jardins de cores. Não chega com a gente no apoio, obrigado, hein, meninas? E então vou compensar. Tanto tempo assim tristonho. Ih, rapaz. Por de novo vou amar. Vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar. Vou tentar de novo. As lembranças sonho. Estão aqui no trem da saudade. Hoje, durante o dia, o DJ Paulinho Boy, lá no Balneário Tubarão, tá, gente? Com o DJ César à noite. Aí eu já me junto com o DJ Dalto, lá no Ponte da BR. Ninguém paga ingresso à festa toda, olha. A noite, domingueira, a saudade é esmagante. Lá no Ponte. Porém, nesta primavera, quero renascer qual flores. Que depois de longa espera, enche os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristônio. Por de novo vou amar, vou tentar de novo. Venha sonho. Para o trem da saudade e boa viagem. Vou tentar de novo sonho. Nossa amiga Júlia tá solteira hoje, olha. Vou tentar de novo sonho. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada. O trem da saudade. Penso em você, meu amor, toda hora. Ele está de volta no trem da saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Bora que o covarde voltou. Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. Olha o nosso fotógrafo aí, o Cabeça de Gubaçu, tá, gente? Já batendo fotos aí da nossa família Saudades. Detalhe, gente. É de graça, você não paga nada. E logo mais estará sendo postado no Facebook. Detalhe importante. Importantíssimo. Claro, se o marido estiver dando a fuga da mulher, ou se a mulher estiver dando ânsia no marido, se esconde, meu irmão. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. E o quê? O teu calor. Como penso em você. O trem da saudade. Toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar. Nosso amigo baixinho da invasão. Provocada. A companhia aí do DJ Hélio. Por você. Ali do New Star. New Star. Vem você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta. Gente, Joãozinho, dando prazer na vigida. Provocar. Sucesso pra você, garoto aí do Mega Tsunami. Esse moleque manda bem, olha. Isso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão. Vai pra cima, covarde. DJ Paulinho Boy. Você me invadiu. Para o próximo sábado, Trem da Saudade. Entrou em Salinas. Festa dos taxistas em Salinas. Que eu sinto. Seu nosso convidado. Você. Lá no Casarão da Saudade. Domingo é não, Marcelo e Coracinha. Não esquento bem. Dia 23 de junho. Pois sei que o aniversário do DJ Paulinho Boy. Vamos definir o local, tá, gente? Voltarás para mim. Sou orvalho no teu. Olá, o Gírio da Yamada, toda a galera com a gente aí, obrigado. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Calor. Eu tô carente, carente de amor. É como eu estou. Gil te amar nessa baixeira. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo aristocrata. DJ Paulinho Boy. Venha me amar. O trem da saudade. Hoje ele tá andando de trem. Homem do Lamal Giga. Gatos namorando em meu quintal. Eita, meu filho, Mineirão, o trem da saudade vai começar a fazer o. É hora de você embarcar, embarca, vem comigo. Deixa eu te amar. E o quê? Só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor. É como eu estou. Venha me fazer bilu bilu, por favor. Quebra esse gelo aristocrata. Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, oh. Bora, rapaziada, aí no camarote, só de boa. Alô, Pitinho! Bora, meu irmão. Toda a galera, olha o Maicon. Tá o Maicon, tá de boa aí, ó. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Bora! Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe. sabe, cara, quando o cara não dá valor na mulher, o cara não dá valor no charque, aí a mulher deseja pro cara, vai com Deus, seu amor, senhor. Chegar à conclusão que os homens são iguais. Nem todos. Eu mereço esse castigo. O trem da saudade. Por um lado mais. Aí ela fala pra ele assim, ó. Vai com Deus, amor. Seja feliz. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Um dia Deus oferece pra alguém, olha aí. A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram por umas nós dois. A gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram por umas nós dois. Bacana a humildade dessa mulher e dessa música, galera. Afinal de contas, eu quero deixar ela. Ela só deseja pra ele, vai com Deus, amor. Porque o mundo dá volta, as pedras se cruzam. É a história dessa mulher. Ela fala assim pra ele com toda humildade: vai com Deus, amor. Seja feliz. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Um dia a gente vai se ver algum tempo depois. Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Para curtir 40 horas. A gente vai se ver mais uma sim. Você tem um grande amor chamado Kelly. Oferece pra ela essa música assim. Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu, oh Kelly. Oh, oh, oh Kelly. Com seu jeitinho lindo todos conquistou. Este rosto de anjo que traduz o amor. O trem da saudade. Kelly. Você é pra mim um pedaço. Próximo sábado aqui, gente, de Alternativa. É do meu grande amigo DJ Neco. Grande Neco, lá da Alternativa. Essa é uma grande festa. Próximo sábado aqui, ó. Deus te proteja e te conserve sempre. Gilson da Imar, esse é forte, é patrão forte. Oh, Léo da Saudade Moderna, né? Oh, João do Pé de Feijão ali, ó. O trem da saudade. Oh, oh, Kelly, Deus te proteja e te conserve sempre. Meu grande amigo Alex é o homem do Sampaio Correia. Ele é a primeira dama. Curtindo o som que ele dá valor. Som do trem. Alô, Alex! O trem da saudade. Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu, oh Kelly. O trem da saudade. Olha, gente, que quiser bater foto aqui em cima do trem, fique à vontade, tá, gente? Temos aqui a nossa máquina. É de graça, você não paga nada. Mais tarde dá no Facebook. O trem da saudade. Saudade é com o trem. Meu pensamento longe vai. Essa lágrima que cai já não dá pra segurar. Saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. É saudade de você. Tá quente, meu irmão? A solidão vem machucar, o coração já quer parar. E você. Olha, abraço especial aí. O nosso parceiro Kim. Tá aqui com a gente também, curtindo. Obrigado, hein, meu brother. É saudade. Bora, Michael! De você, amor. Isso é velha guarda. É saudade de você. O trem da saudade. É saudade. O trem da saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Bora, 40 horas! Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você, estou chorando. Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer. Você estou cantando de saudade de você, amor. De saudade de você, de saudade de você, amor. Bora, Sampaio, correr de saudade. Mais uma vez, a gente na verdade vai agradecer o carinho de cada um de vocês que hoje chegam junto para curtir o trem Mineirão. Hoje aqui no Velha Guarda, tá, gente? É a primeira de muitas, eu acredito. Vamos lá! Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você, estou chorando. O covarde DJ Paulinho Boy. Você, amor, de saudade de você. Rapaz, o João do pé de feijão quando cola. De saudade. É pior do que super bonde, meu irmão. Nem água quente da gente. De saudade de você. Oh no, here I go again. Falling in love again. O trem da saudade. Love is like a grain of sand, slowly slipping through your hand. Oh, oh, oh, oh, oh, Diane. Obrigado também a presença aí da Breninha Hi-Fi. Oh, oh, e o DJ Tariq, tá com a gente, obrigado. Se abaixeira, hein, meu irmão. Will I love you? I will always. Gilson da Imar, olha. Will you stand by me. Always. Passando o Hélio, todo meu mentinho. Obrigado, Hélio. Só na Brama, olha. Slowly slipping through your hands. Whoa, whoa, whoa. Whoa, oh, Diane. Whoa, oh, Diane. Talking about Diane. Trem da Saudade. Trem da Saudade pro nosso Mochabra e Salinas. Domingo em Coraci. Vamos lá, daqui a pouquinho o ponte da BR Tubarão. Oh, oh, Diane. O Trem da Saudade. Oh, oh, Diane. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Talking about amigo, o DJ Alexandre Show tá com a gente. Inclusive, quero ver uma vinheta pra ele. DJ Alexandre Show! Essa não, covarde! DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. O trem. O que eu acho bacana dessa música aí, menino, é que o cara que sabe dançar mesmo, fazer o caquear, olha só. Ele vai no ritmo da música. Bem lentinho, bem lentinho, bem devagar. Have you ever been restless in your bed? And so lonely that your eyes became wet? Let me tell you the world. Eu gosto do gemido dela, olha assim, olha. Acelerando. No, no, no. Never met a railroad man. He loves you every now and then. His heart is at his new train. O trem da saudade. DJ Paulinho Boy, arrasa, meu covarde. Ei, DJ Paulinho Boy, cadê o Neneco, hein? Rapaz. Prazer reencontrar aí minha grande amiga Leide e também a Mini das Polêmicas. Obrigado, olha, do maior valor. Bora com a gente também o Sérgio Moreno e a sua loura digital. Olha o Sidney. Bora, Hélio! Vai, meu irmão! as polêmicas da Terra Firme, aqui no Trem da Saudade. Maravilha! Ele é a Leide! Cadeirinha, cadê a Denise? DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Ele está de volta para trazer alegrias aos nossos seguidores do Trem da Saudade. DJ Jorginho da Soda Mania, o homem do Mega Tichulame. Boa noite, moleque, chega bom. Te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Com a gente, meu DJ Hélio. Amor e loucura, amor. Homem aí do New Star. Sinto-me presente em sua mente. Bora, Gilson da Imana. Sombra que se faz além do dia. É nóis, meu irmão, mano. Pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amor. Muito obrigado aí a Cris, a sobrinha, o Rodriguinho, aí do 40. E também a Bruninha top, tá com a gente, valeu. Sentimente, um sentimento aceso. Meu amor, quero você num longo beijo. Jeita rica. Eu fiquei tão triste, quase que morri. Foi difícil, eu confesso. Não é. Cê louco, Poaçu, só no meio pra trás. Nossa canção, eu lembrei do dia. Um abração especial, parceiro Gilson e Amada. Tá por aqui com a gente pra viajar aqui no trem, tá bom? Valeu! DJ Orlando, lá pelo camarote. E todo comestiva por aqui com a gente pra curtir. É que deu pontapé inicial na festa de hoje. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, sabe que é nóis, hein? Valeu! Desgraçado! DJ Joãozinho, lá do Mega Tsunami. Esse gordinho considerado do pretinho. O covarde da saudade. Eu estou agradecendo mais uma vez a presença de todos. E hoje chego juntinho para curtir o trem da saudade aqui no Bar Velha Guarda. Viola, cante uma canção, vai. E cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida e de Deus, de mim e de você. DJ Paulinho Boy. Diga que você pretende tudo deixar. Que só lhe interessa da vida poder me amar. E ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Que tenha um barco para pescar, olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E à tarde, quando o sol se for e brilhar a lua pra dia. Ah, caceteiro! Filho do Dagão, chama meu parceiro, que é o Vino da Mídia. Homem que abana aí o CDs e o DJ Paulinho, bora lá pelo comércio. Tá diferente, hein, moleque? Vou lhe pedir, vira a vida. Alô, que é o Vino! Cante uma canção. Dragão do Comércio. Dragão do Comércio. Aí, Calvino! Diga que você pretende tudo deixar. Dragão do Comércio. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Calvino, junta aí com a galera do Louco Som. E morar comigo. Louco Som. Numa ilha deserta em alto mar. E aí? E morar comigo. Se a hora crucial do cara descolar o peludo na festa. Pra não ficar de touca com o pipo na boca, meu irmão. E morar comigo. Puxa a mulher pra dançar agora! Ficou da música. De todas as formas, me entreguei. Notar que a sua chama pouco a pouco se apagava, sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Meu Deus, quantas vezes eu me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Essa música é uma pura realidade, né, gente? Quem vê cara não vê coração. Muitas vezes você se entrega de corpo e alma no amor, se dedica e acaba saindo ferido de uma relação. Essa relação que na verdade se traduz no falso amor.

janela, sentindo a vida. Bora, Mini, cadê você? Minha amiga Mini das Polêmicas. E também a Lady tá com a gente. Obrigado, tá, meninos? Valeu! Até choro quando suas mãos procuram meu corpo. O meu carinho é seu conforto. Ela vem em mim a luz do seu olhar. Ela vem em mim o sol do amanhecer. Diz que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto, mas sente o meu calor. Seu jeito triste e tão puro me trouxe. E aí, Alexandre, show! Amor. Esse é meu moral, né? Ela sabe como eu fico triste ao vê-la na janela, sentindo a vida sem ver que é tão bela. Mas Deus quis assim e assim. Ela me faz sonhar. O trem da saudade. Dá-lhe, Paulinho Boy. Você vai recordando só no trem aqui no 40 horas. Nada mudou para mim, não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. O trem da saudade. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. E a vida, hein? A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem, eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Seu amigo Miguel de Domé Sul, que ensinaram aqui com a gente também, recordando de boa, obrigado. Vamos lá. Acabou, Guinho. DJ Paulinho Boy lá no Tubarão com o DJ César. A noite já me junto com o primo lá no Ponte da BR, tá, gente? Vamos lá. Sabe explicar, só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, meu amigo Léo da Saudade Moderna. Eu quero. Chama o parceiro, dou valor nesse cara. O homem da música. Nosso vamos viver. Quando eu peço amor, ela me dá paz. Quando eu peço corpo, ela dá demais. Quando eu infrinjo a... Amigo Valdir Charin, aí da cabanagem, tá com a gente, olha, valeu! Ela dá de ombros, se oferece mais. O covarde DJ Paulinho Boy. Ela se faz Eva e eu sou Adão. Ela é Dalila sem traição. jamais dançou como Salomé. Rapaz, ela não quer ser mais que uma mulher. Esse siri quer. E eu vivendo num sufoco. Bola Nina, bola Deise. Não sei porquê. Obrigado, meninas, pelos carinhos. Fui tão louco. Sempre seguindo a paralela, que elas dão valor. Tem da saudade, mineira. De me entregar naquele dia a outra mulher. Já falando, Paulinho, sábado a gente vai pra Salinas. Já estamos levando o nosso biquinho. Eu queria, quero e vou querer mais. Só Deus sabe a falta que ela me faz. Pois quando me encontro em outros braços, sinto seu calor, sinto seu mormaço. E eu vivendo num sufoco. Não sei por que eu fui tão louco de me entregar naquele dia a outra mulher. Se era ela que eu queria, eu queria, quero e vou querer mais. Só Deus sabe a falta que ela. Obrigado, Alex, meu amigo. Que Deus te acompanhe, hein, meu irmão. Pois quando me encontro em outros braços, Júlio Preto, um parceiro da Bagana, sinto seu mormaço. Quando eu peço amor, ela me dá paz. Júlio Preto também, equipe trans, olha. Quando eu peço corpo, ela dá demais. Foi tão bom, bora Júlio Preto! Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Foi tão pouco, já passou. Foi só um verão. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. E pra sempre no meu coração. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. Foi tão pouco, já passou. Não durou mais que um verão. Mas deixo um... Chama o parceiro Alexandre João, que é o filho da mídia. Meu filho aí do parceiro Targão. Os caras banana aí, os cavões aí no CDs ao vivo. Lembra como foi tão louco aquele dia? Estavas procurando. Bora que eu viro! E eu ali querendo me chegar. Me chegar. Galera do comércio já Mineirão, o 30 da tarde. É só sucesso. Minha, louco de vontade, eu não sabia que você estava afim. Bora recordando! Um abraço especial aí, o seu Pintinho, toda a galera. É da Casa do Show, pé da guarda, tá, gente? De volta, firme e forte, a primeira de muitas que vem por aí. Próximo sábado aqui, deu um show na alternativa. E você é o nosso convidado. Foi tão bom te conhecer, amor. Foi tão bom. Sal do mar, tempero, mel no teu batom. O trem bom, hein? Foi tão pouco, já passou. Não durou mais que um verão. Mas deixo marcas dentro do meu coração. Lembra como foi tão louco a me chegar, charme. Você me esnobando e eu na minha, louco de vontade, não sabia que você estava afim. Você vai me matar, ou então deixar louco com esse corpo moço e esse jeito de olhar de quem sabe tudo, que manja tudo, entende tudo. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Essa é mais uma dele, o Top Promoter da Saudade, Luiz Promoções. Pode fazer de um homem tudo que... Te beijo de culo, não me deixe furo. Libera um vale. E eu gamado, tão preso no seu laço. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Pois eu já tenho a idade do lobo. E eu... Ele está de volta no trem da saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade.